Aquela mulher continuava a me assombrar. Olhando para o relógio, o sargento disse: está bem, compreendo. Mas é melhor irmos andando. Com certeza não queremos perder a cerimônia religiosa do meio-dia, não é mesmo? Simeão reassumiu logo depois da segunda badalada. Qual é a próxima palavra de nossa definição do amor, Teresa? Primeiro, quero fazer-lhe uma pergunta. Irmão Simeão, por que os frades são tão neuróticos a respeito do tempo? Isto é, porque as coisas têm que ser feitas nas horas exatas, nem um segundo depois. Estou contente por você ter perguntado, Teresa. Para dizer a verdade, eu era um tanto fanático a respeito do tempo muito antes de vir para este lugar. Lembre-se, tudo o que o líder faz envia uma mensagem. Se nos atrasamos para uma entrevista, reunião ou outros compromissos, qual é a mensagem que estamos enviando aos outros? Pessoas atrasadas me deixam louca, a treinadora exclamou. Estou gostando muito do fato de o tempo ser respeitado aqui, porque gosto de saber o que esperar. Respondendo a sua pergunta, Simeão, eu capto várias mensagens quando uma pessoa se atrasa. Uma é que o tempo dela é mais importante do que o meu. Mensagem que considero bastante arrogante. Atrasar-se também transmite a mensagem de que eu não devo ser muito importante para a pessoa, porque ela certamente seria pontual com alguém que ela achasse importante. Também me passa que a pessoa não é muito honesta, porque pessoas honestas cumprem a palavra e seguem os compromissos, inclusive os de tempo. Atrasar-se é um comportamento extremamente desrespeitoso e, pior, cria hábito. A treinadora tomou o fôlego depois do discurso. Obrigada, por permitir-me pregar. Simeão sorriu, dizendo: acho que não há nada mais a ser dito a respeito disso. Espero ter respondido às suas perguntas, Teresa. Qual é a próxima definição? Abnegação, satisfazer as necessidades dos outros. Obrigado, Teresa. O oposto de abnegação é egoísmo, que significa minhas necessidades primeiro, ao diabo com suas necessidades. Certo. Abnegação significa satisfazer as necessidades dos outros, mesmo que isso implique sacrificar suas próprias necessidades e vontades. Esta também seria uma linda definição de liderança. Satisfazer as necessidades dos outros mesmo antes das suas. Surpreendentemente, o sargento disse, no campo de batalha, as tropas sempre fazem suas refeições antes dos oficiais. Eu me surpreendi protestando desta vez, mas se estamos sempre satisfazendo as necessidades das outras pessoas, elas não ficarão mimadas e começarão a tirar vantagem de nós? Você não ouviu bem, John, velho companheiro. O sargento riu em silêncio. Devemos satisfazer necessidades, não vontades. Se dermos às pessoas o que elas legitimamente exigem para seu bem-estar mental ou físico, acho que não devemos nos preocupar pensando que as estamos mimando. Lembre-se, John, satisfazer necessidades, e não vontades. Ser um servidor, não um escravo. Como estou indo, Simeão? A sala riu a bandeiras despregadas enquanto Simeão olhava para a diretora, em busca da definição seguinte. Perdão é nossa próxima palavra, e está definida como desistir de ressentimento quando enganado. Perdão, desistir de ressentimento quando enganado. Não é uma definição interessante, Simeão começou. Desistir de ressentimento quando alguém enganou você. Porque este seria um importante traço de caráter para um líder desenvolver. Porque as pessoas não são perfeitas e de uma maneira ou de outra agredirão você. A enfermeira respondeu. Imagino que na posição de líder isso acontecerá muitas vezes. O sargento também não gostou desta. Então, se alguém me engana, eu simplesmente finjo que não me arruinou. Passo a mão em sua cabeça e digo que está tudo bem. Não, Greg, Simeão esclareceu. Isso não seria liderar com integridade. Perdoar não significa desconhecer as coisas ruins que acontecem, nem deixar de lidar com elas à medida que surgem. Ao contrário, devemos ter um comportamento afirmativo com as pessoas, não um comportamento passivo de capacho ou agressivo, que viole os direitos dos outros. Comportamento afirmativo consiste em ser aberto, honesto e direto com as pessoas, mas sempre de maneira respeitosa. Perdoar é lidar de um modo afirmativo com as situações que aparecem e depois desapegar-se de qualquer resquício de ressentimento. Como líder, se não for capaz de desapegar-se de qualquer resquício de ressentimento, você consumirá sua energia e se tornará ineficiente. Senti vontade de falar. Minha mulher é terapeuta e muitas vezes lembra a seus pacientes que o ressentimento destrói a personalidade humana. Acho que a maioria de nós conheceu pessoas que guardam ressentimentos durante muitos anos e se tornam amargas e muito infelizes. Obrigado, por todos os comentários. Simeão sorriu. Vocês lembram que eu disse no domingo que todos nós juntos somos muito mais sábios do que qualquer um de nós? O que o dicionário define como honestidade, Teresa, a honestidade é definida como livre de engano. Honestidade, ser livre de engano. Eu pensei que honestidade era não dizer mentiras, falou a treinadora lentamente. Mas ser livre de engano é bem mais amplo, não é? Nós ensinamos as nossas crianças na escola, disse a diretora, que a mentira é qualquer comunicação com a intenção de enganar os outros. Omitir informação ou esconder pedaços da verdade podem ser considerados pequenas mentiras socialmente aceitáveis, mas ainda assim são mentiras. Lembre-se, Simeão continua o traço. A honestidade é a qualidade que a maioria das pessoas colocou no topo de sua lista como o que mais esperam de seu líder. Nós também falamos em confiança, que é construída pela honestidade e mantém a união nos relacionamentos. Mas honestidade com as pessoas também é o lado difícil do amor e o que lhe dá equilíbrio. A honestidade implica esclarecer as expectativas das pessoas, tornando-as responsáveis, dispondo-se a transmitir tanto as más notícias quanto as boas, dando às pessoas um retorno, sendo firme, previsível e justo. Em suma, nosso comportamento deve ser isento de engano e dedicado à verdade a todo custo. Meu companheiro de quarto falou outra vez. Em meu antigo emprego, meu primeiro chefe costumava dizer-me que, se não exigíssemos de nosso pessoal o cumprimento correto de suas tarefas, estaríamos sendo desonestos. Ela ia até mais longe ao dizer que os líderes que não estabelecem e exigem de seu pessoal um alto padrão de responsabilidade são ladrões e mentirosos. Ladrões porque estão roubando o acionista que lhes paga para contratarem empregados responsáveis. E mentirosos porque fingem que está tudo bem com seu pessoal quando de fato tudo está mal. Acrescentei, conheci muitos supervisores que pensavam que, contanto que todo mundo estivesse feliz, a vida em seu setor correria bem. Eles se recusavam a discutir as deficiências de seus liderados com medo de perder prestígio ou de que as pessoas ficassem zangadas com eles. Na realidade, eu nunca me dei conta de como esse comportamento é desonesto. Acho que a maioria das pessoas quer, e elas certamente querem, saber como são avaliadas pelo líder. Muito bem, vamos ver compromisso, Teresa, Simeão pediu. Dê-me um segundo. Tudo bem. Aqui está. Compromisso é definido como a terça às suas escolhas. Compromisso, a terça às suas escolhas. Simeão ficou silencioso por um momento antes de dizer. Compromisso é provavelmente o comportamento mais importante de todos. E por compromisso quero dizer comprometer-se com os compromissos feitos na vida. Isto é importante porque os princípios que estamos discutindo requerem um esforço enorme. E se você não estiver comprometido como líder, provavelmente desistirá de exercer autoridade e voltará a uma posição de poder. Compromisso, infelizmente, não é uma palavra popular nos dias de hoje. É isso mesmo, disse a enfermeira. Se não queremos o bebê, abortamos. Se não queremos o cônjuge, nos divorciamos. E se não queremos o vovô, praticamos eutanásia. Uma linda sociedade descartável. O sargento sorriu e disse, sim, todos querem estar envolvidos. Mas ninguém quer estar comprometido. Há uma grande diferença entre os dois. A próxima vez que vocês forem comer ovos com bacon, lembre-se disto. A galinha estava envolvida, mas o porco estava comprometido. Ótimo, Graydon. Eu tinha esquecido essa, eu disse, sentindo-me melhor a respeito do sargento à medida que o conhecia. Ficamos quietos por algum tempo, considerando esses pensamentos. Finalmente, Simeão quebrou o silêncio, dizendo... O verdadeiro compromisso envolve o crescimento do indivíduo e do grupo, juntamente com o aperfeiçoamento constante. O líder comprometido dedica-se ao crescimento e aperfeiçoamento de seus liderados. Ao pedirmos às pessoas que lideramos que se tornem o melhor que puderem, que se esforcem no sentido de se aperfeiçoarem sempre, devemos também demonstrar que nós, como líderes, estaremos também empenhados em crescer e nos tornarmos o melhor que pudermos. Isso requer compromisso, paixão, investimento nos liderados e clareza por parte do líder a respeito do que ele pretende conseguir do grupo. Esse amor, compromisso, liderança, essa doação aos outros, tudo isso me soa como um bocado de esforço e trabalho, eu disse com um suspiro. Aposto que sim, John, continuou Simeão, mas foi com isso que nos comprometemos quando nos candidatamos a líderes. Ninguém jamais disse que seria fácil. Quando optamos por amar e doar-nos aos outros, estamos aceitando ser pacientes, bons, humildes, respeitosos, abnegados, generosos, honestos e comprometidos. Estes comportamentos exigirão que nos coloquemos a serviço dos outros e nos sacrifiquemos por eles. Talvez tenhamos que sacrificar nosso ego ou até nosso mau humor em determinados momentos. Talvez tenhamos que sacrificar nosso desejo de explodir com alguém em vez de ser apenas firmes. Talvez tenhamos que nos sacrificar para amar e nos doar a pessoas que nem mesmo apreciamos. Mas, como você disse antes, Teresa comentou, Temos que escolher se queremos ou não nos comportar de maneira amorosa. Quando amamos os outros, e nos doamos a eles, precisamos servir e nos sacrificar. Quando servimos e nos sacrificamos, construímos autoridade. E quando tivermos construído autoridade com as pessoas, então ganharemos o direito de sermos chamados de líderes. Compreendo o que você está dizendo, a parte ou a treinadora, e talvez concorde com isso. Mas fico com a impressão de que, ao nos comportarmos assim, estamos manipulando as pessoas. A diretora respondeu: manipulação, por definição, é influenciar pessoas para benefício pessoal. Acho que o modelo de liderança que Simeon defende fala em influenciar as pessoas em busca de um benefício mútuo. Se de fato estou identificando e satisfazendo as necessidades legítimas das pessoas que lidero e a quem sirvo, elas também devem estar sendo beneficiadas por minha influência. Concorda, Simeon? Como sempre, o grupo conseguiu articular esses princípios melhor do que eu faria. Obrigado. O pregador contou: uma vez ouvi uma fita gravada por Tony Campolo, um pastor bastante famoso, conferencista e educador, em que ele fala de suas sessões de terapia para noivos.